obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Vocês são parte dessa história, desses 20 anos. Deus abençoe vocês. De gratos louvores transborda o meu coração. Louvor ao Rei. Obrigada, gente. Esse DVD é um presente para vocês também, para todas as famílias do Brasil. Que Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais. Um beijo no coração de todos vocês. Vocês são lindos. Deus abençoe. Toda honra a Jesus sempre. Sempre, sempre, sempre. Lembrem-se disso. Tudo para Ele. Levante as mãos e diga tudo para Jesus. Sempre para Ele. O autor da vida. O Salvador. Queria apresentar para vocês esse time lindo que tem me ajudado, tem me acompanhado durante anos. Cláuber no teclado, Rafael, Cleide, Jane, Jane aqui no vocal, Claudinho na bateria, Fofão no contrabaixo,